Não tô entendendo nada. Várias presepadas acontecem na nossa quebrada. Polícia anda pra cima e pra baixo, de vez em panela metendo mala, querendo roubar na mente de gente inocente. Os manos até a última cafungara na taturana, já estão na morte. É, mas até aí tudo bem, a treta é na linha do trem. Essa resgate tá por lá, não vou demorar pra te roubar todos os seus ativos, eu cachimbar. Não, não dá, não comigo não. Depois que inventaram o revólver, não existe mais cuzão. Depois que inventaram a desculpa, acabou o castigo pra vacilão. Na base da humildade, vai ver que é de verdade.